on vous dit ainsi que nous tous faut. Fugindo alegria morrerá dor. Tu é diferente apesar de ser igual. Só chora quem sente lágrimas de sal. Onde vai? Estar tu, onde vou estar eu? Onde vais estar tu, onde vou estar eu? Se o sentimento que nos une morreu, vai guiando por um sonho teu. Assim que a noite se for, surgindo alegria, morrerá a dor. Tu é diferente, apesar de ser igual. Só chora quem sente lágrimas de sal. Vais estar tu.